Ah, escutar uma. E sempre começa com... Era uma vez, o início é assim. Ninguém imagina o seu fim. Como será? Era uma vez, um conto genial. Desde a primeira linha até o final. A introdução vai contar o que aconteceu no início com o nosso herói e o que se sucedeu. Será que consegue adivinhar como tudo pode terminar? Depois eu posso te contar. Era uma vez, o início é assim, e ninguém imagina o seu fim. Tantas aventuras nas histórias vão surgir, você nem imagina o que está por vir. Já está na hora de deitar, mas não consegue mais parar. Você mal pode acreditar. Era uma vez, foi assim que alguém contou a história que ele imaginou há um tempo. E eu te digo agora o que rolou. A nossa história acabou. É a nossa história acabou.